também tenho um cartão de acesso. Meu progresso é expresso, tenho nexo. Respeito ambos os sexos. Sou capaz de deixar seu pensamento complexo inferior ao meu. Raciocínio bom que Deus me deu. O subúrbio evoluiu, não percebeu que a revolução ressurgiu. Difícil de controlar a intenção de um Zé que veio desestruturar. Destruir o programa inserido na sua conduta, onde a desinformação invade como uma força bruta. Nunca corri da luta e sempre saiu ileso. Pelos seus motivos eu nunca vou ficar preso. Meu desprezo em relação a você existe. O crime aumenta, o governo tenta, mas desiste. Transmite preocupação diante de tanta organização. Políticos, juízes envolvidos no jogo do milhão. E o cidadão se prejudica, pagando com a sede e a fome. Aumenta a revolta, pondo em risco a liberdade de um homem. No comando do microfone, eu, o repentista que desperta pra reação na hora certa. Temido como zumbi, desenvolvendo a tática, ousadia elástica daquela que vai e volta. Se você me prende em pouco tempo, outro vem e solta. Mas um problema está de volta, distorcendo a missão. Sou um discípulo nesse conflito, articulando a reação, fazendo motim na sua mente, lhe deixando pensativo, estrategicamente violento e ao mesmo tempo positivo. Meu principal objetivo é informar meu povo que sem estudo e educação, destruição de novo. Não me envolvo na sua estratégia, covarde. Estás diante de um elemento de alta periculosidade. Vou invadir sua cidade cinematográfica, ladrão, onde seus súditos se divertem com o dinheiro da nação. Seria um orgulho pra mim lhe ver gradeado sem rumo, cair como ladrão do povo no presídio Aníbal Bruno. Com certeza irá sofrer, se vacilar pode morrer. Só o diabo será seu manto, mas não poderá te proteger. Vou escrever no meu caderno a sua situação. Você não perde por esperar a hora da reação.